O fenômeno de casais que se separam após os 50 anos. No Nineto, você encontra os sabores da autêntica cozinha da nona, com opções deliciosas para o seu dia a dia. Massas frescas, carnes suculentas e pratos variados que trazem o conforto e o sabor caseiro que você ama. Para um almoço ou jantar completo, escolha Nineto. Acesse nosso Instagram, arroba Nineto Trattoria. Tem 10 minutinhos? A hora de evitar a proliferação de focos do mosquito é agora. Aproveita que tá esperando a sua música favorita para dar uma geral na casa e evitar água parada. Tem 10 minutinhos esperando a comida esquentar? Aproveita para descartar bem o lixo. Tem 10 minutinhos para ouvir esse recado enquanto tá no trânsito? Quando chegar em casa, lembre que 10 minutos por semana fazem total diferença para eliminar focos do mosquito e agir na prevenção da dengue, zika e chikungunya. Tem 10 minutinhos? A hora de prevenir é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Escutou a tempestade chegar? Fique atento. Raios podem acertar a rede elétrica e queimar aparelhos eletrônicos. Raios podem acertar árvores ou postes e eletrocutar quem está perto. Raios também podem acertar e partir fios energizados e colocar vidas em risco. Não seja um alvo. Quando uma tempestade começar, mire na prevenção. Em caso de acidentes, ligue 116. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Momento Faeng Senar. A plataforma Senar Play está com matrículas abertas para mais de 200 cursos. O Senar Play abre oportunidades para um novo caminho no agro, com aumento da produtividade, renda e da qualidade de vida dos mineiros que vivem no campo. Os cursos englobam setores como agricultura, pecuária, gestão, silvicultura e muitos outros. Esta rede de conhecimento online facilita o aprendizado e contribui para a formação profissional no meio rural. As capacitações podem ser feitas tanto pelo site quanto pelo aplicativo do Senar Play. E os alunos têm acesso a recursos interativos como vídeos, podcasts, mapa mental e infográficos. Faça já sua matrícula. Acesse ead.senar.org.br ou baixe o app do Senar Play no seu celular. Sistema Faeng Senar. Conhecimento para crescer. Momento Faeng Senar. Sete e dezesseis. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa. Fabiano Frade, tem manifestação agora na BR-040? Exatamente, são moradores ali do conjunto Henrique Sapori, ali no bairro Florença. A altura do quilômetro 509 está com o trânsito parcialmente interditado. O drone da Itatiaia sobrevoa no local. Os moradores estão reclamando da falta de dutos ali para escoamento da água. E esses moradores fizeram um protesto no ano passado pedindo essa melhoria, porque toda vez que chove por lá há um alagamento. E as chuvas dos últimos dias não foram diferentes e por isso, com a chuva, teve o alagamento. Cerca de 15 pessoas estão ali fechando uma faixa, tem fogo na pista. Os motoristas só conseguem passar pela faixa da esquerda, 4 quilômetros de congestionamento neste momento. Júlio Moreira. Agora, 7:17, o pagamento da primeira parcela do IPVA ou da cota única com desconto começa hoje em Minas Gerais. Neste ano, a primeira parcela ou cota única do IPVA pode ser paga de hoje até sexta-feira. As primeiras são 1 e 2, segundo o subsecretário da Receita Estadual em Minas, Oswaldo Escavaza. As outras estão programadas para março e abril, com vencimentos específicos para cada final de placa. Para aqueles contribuintes que quiserem parcelar em 3 vezes, o vencimento continua no mês de março, entre os dias 6 e 12, e no mês de abril, entre os dias 7 e 11. Arthur Martins da Costa, delegado da Delegacia de Crimes Cibernéticos, fala sobre os principais golpes aplicados em Minas e em todo o país. A atenção principal deve ser voltada aos endereços dos sites. A recomendação é fazer o pagamento sempre nos meios oficiais do governo. Nunca clicar em links enviados via redes sociais e não pagar documentos que chegam pelos correios. O que nós temos visto rotineiramente acontecendo, né, como o Dr. Oswaldo mencionou anteriormente, a emulação atuação de sites fraudulentos que copiam, né, os sites oficiais dos órgãos governamentais e através de pequenas alterações no link, né, na URL, às vezes com acrescentando um hífen, a dobra de caracteres para ludibriar, que passa desapercebido ao cidadão, né? Ele simula o site oficial onde o indivíduo consegue emitir uma guia de pagamento que na verdade não tem como destinatário o CNPJ do estado de Minas Gerais e sim a conta dos golpistas. Lembrando que no nosso estado existe uma das maiores alíquotas de IPVA do país, com 4% para veículos de passeio, SUVs e caminhonetes. Veículos de locadoras e ônibus pagam uma alíquota reduzida de 1%. Repórter André Vasconcelos. Quem não pagar o IPVA está sujeito a penalidades. Quem deixar de pagar o IPVA pode ter o nome protestado em cartório. Para se ter uma ideia, no ano passado, em Minas Gerais, mais de 270 mil dívidas foram protestadas. Resultado: muitos proprietários de veículos tiveram dor de cabeça por conta de uma série de penalidades. E quem vai dar mais detalhes para a gente é o diretor-presidente do Instituto de Protesto de Minas Gerais, Leandro Gabriel. As principais consequências do não pagamento do IPVA quando a dívida é encaminhada ao Protesto de Títulos são as restrições financeiras que podem ocorrer sobre todos os cidadãos contribuintes. E essas restrições vão implicar em dificuldades com relação à atribuição de créditos, conseguir créditos no mercado de crédito, conseguir empréstimos, enfim, além de outras situações vinculadas a restrições de natureza administrativas, como inscrições no CADIN com relação a empresas que precisam participar de licitações. E PVA é um instrumento importantíssimo de arrecadação tributária para o estado de Minas Gerais, na medida em que é através do produto da arrecadação do IPVA que nós contribuímos, obviamente, para a melhoria das condições de infraestrutura do estado, enfim, das condições financeiras e, objetivamente, das condições de investimento do estado na melhoria do cidadão através dessa arrecadação tributária. Repórter Leonardo Patrus. Na prática, com Alan Passos. E aí, bom demais? Se você passou perto de um posto de combustíveis nos últimos dias, viu que o preço subiu. Mas já entendeu por quê? Eu vou te explicar agora na prática. Aumentou no sábado, dia 1º, o ICMS, que é o imposto estadual. 10 centavos a mais por litro na gasolina e no etanol. E por que disso? Em 2022, os estados mudaram a regra e passaram a cobrar todos o mesmo valor de imposto. Antes, cada um definia o seu e pronto. Agora, os secretários estaduais de Fazenda se encontram, eles de todo o país, no final de cada ano, para debater o tributo que vai ser cobrado no ano seguinte. Então, do valor que você está pagando hoje pelo litro de gasolina ou etanol, 1,47 é de imposto estadual. Mas no caso do diesel, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque são dois aumentos de uma vez. 6 centavos no preço do imposto estadual, que passou agora para 1,12 por litro, e teve também um aumento de 19 centavos no valor que é cobrado pela Petrobras. O preço médio do diesel que sai das refinarias agora para as distribuidoras é de 3,72. Seja como for, vai pesar no bolso, hein? Eu sou Alan Passos e amanhã eu volto com mais um Na Prática. 7:22. A partir de hoje, o Jornal da Itatiaia leva ao ar uma série especial de reportagens sobre a alta no número de divórcios entre pessoas com mais de 50 anos. O aumento da expectativa de vida é um dos motivos que tem feito casais que estão em relacionamentos desgastados optarem pelo chamado divórcio cinza. Pessoas não devem ter como primeira opção o divórcio, mas o divórcio, de qualquer forma, não é uma tragédia. O divórcio não é um problema. O divórcio, muitas vezes, é a solução. Nem sempre é o fim. Episódio 1. Divórcio cinza. Porque o primeiro questionamento meu foi exatamente por conta da idade. Eu tinha 52 anos e eu pensava, eu não vou conseguir mais ninguém, ninguém vai me querer. A servidora pública Sônia Maria Chagas, de 59 anos, faz parte de uma estatística que cresce anualmente: o divórcio depois dos 50 anos. Fiquei casada durante 17 anos, de um relacionamento de 27 anos. Estava muito tranquilo, nossa vida estava seguindo dentro das normalidades. E do nada eu fui surpreendida com o pedido de separação. Não foi bem um pedido, né? Mas foi assim, os acontecimentos me mostraram que a gente ia ter que separar. para mim era um casamento perfeito. E ver aquilo assim desabar, para mim foi bem decepcionante, sabe? De acordo com o IBGE, em 35% das separações no país, uma pessoa do casal tem mais de 50 anos. Com o aumento dos casos, a situação ganhou até um nome: divórcio cinza ou divórcio grisalho. O advogado e presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito da Família, Rodrigo da Cunha Pereira, destaca alguns dos motivos para a disparada dos números. Grande mudança que teve nisso em razão da evolução do pensamento feminista. As mulheres estão se sentindo mais livres, primeiro porque estão mais no mercado de trabalho. Segundo, que esse preconceito vem diminuindo. E o divórcio, às vezes, ele não é desejo, é necessidade, como em caso de violência doméstica, por exemplo. Aí passa a ser uma necessidade. O peso do divórcio para a mulher, ele ainda é maior do que é para o homem, seja por questões econômicas, seja por questões sociais, morais, né? Mas isso, felizmente, tem melhorado bastante. Ou seja, as pessoas precisam ter a liberdade de ficarem casadas ou não. Outro fator que pode levar o casal a terminar um longo relacionamento é o crescimento e a independência dos filhos. Muitas pessoas não se divorciam por causa dos filhos. Eu até não acredito muito nisso. Na verdade, usam os filhos como desculpa para não se divorciar, porque é tão difícil que é mais fácil colocar essa conta nos filhos, né? Tomara que as pessoas possam estar mais conscientes e ter a clareza e a consciência de que não vão se divorciar, não é por causa dos filhos. Mas, claro, do ponto de vista objetivo, quando os filhos já não estão dentro de casa ou quando estão maiores, né, fica mais fácil o divórcio. No caso da Sônia, a filha, já com 17 anos, questionou a decisão até entender que era o melhor, não só para os pais, mas para a família. Minha filha, o tempo inteiro me questionando, e eu acredito que ela fazia a mesma coisa com ele, né? Por que que teve que ser assim? Mas ao mesmo tempo ela entendeu o processo, ela viu que foi bom pra gente, sabe? Que se a gente tivesse continuado juntos, a gente talvez não seria mais feliz, né? A gente ia acabar separando mesmo. Para o advogado, o divórcio precisa de ser encarado como um ciclo que foi encerrado. Para que o divórcio não seja uma tragédia, é preciso fazer dele um ritual de passagem, né? Um ritual de libertação, casado, divorciando e divorciado. Então, entender o divórcio como um ritual de passagem é muito importante. Quem já viveu o momento, compartilha a experiência. É um processo muito doloroso. Tem uma filha, tem famílias, amigos, tudo leva você a uma dor. Contar para um amigo comum, você contar para sua família, você contar essa decisão para sua filha, é tudo muito difícil, muito mesmo. Eu sei que é suportável. Hoje eu vejo que é assim, plenamente suportável. Acredita que possa ser que tenha uma outra pessoa algum dia que vai vir a casar, já casou, e isso sem fora de cogitação? Não, eu acredito sim, acredito nas pessoas, eu acredito no amor, eu estou à procura do meu ainda. Eu estou assim completamente superada. No segundo episódio da série Não É o Fim, vamos falar sobre a pensão socioafetiva e qual a responsabilidade de homens e mulheres que convivem com os filhos biológicos dos parceiros. Repórter Vanusa Rezende. 7h27, a seguir, nova lei que proíbe celular em escolas, desafia professores e estudantes na volta às aulas. Aprovados no Sisu, tem até hoje para fazer a matrícula. Janeiro chegou, junto com boletos, IPVA, IPTU, cartão de crédito. Ficou complicado por aí? A Empresta vem para facilitar. Aposentados e pensionistas do INSS têm crédito consignado sem demora. E para quem tem FGTS parado, dá para antecipar o saque. Tudo sem burocracia, com juros baixos e prazos flexíveis. Fale com o consultor no WhatsApp 31 3509 0042. Empresta é mais fácil, é mais simples. E vamos para o segundo tempo do show de jardinagem Stihl. A melhor seleção de produtos para você fazer bonito no jardim. Olha o que a Stihl fez. Parcelamento sem juros. E agora, o que é que sobe? Nada. O preço baixou? Haja promoção. Vá até a loja mais próxima ou acesse ofertas.stihl.com.br e aproveite, amigo. Onde tem jardinagem, tem Stihl. E aí, filha? Tá animada com as aulas? Mãe, você sabia que o IPVA começa em fevereiro e é 100% digital? No MG App dá pra fazer um montão de coisas online. Até renovar a carteira. Mas como é que você sabe disso, Maju? Porque o IPVA em dia contribui pra melhoria da educação. E a minha escola tá muito mais legal. Eu sei das coisas, mamãe. IPVA 2025. Baixe o MG App e saiba mais. Minas Gerais. Governo diferente. Estado eficiente. Quem tem um amigo tem tudo. É tão 10 que junto todo estresse é miúdo. Resolva tudo no Super App. Sabia que com Gringo você resolve IPVA com licenciamento completo, garante documento na mão até sem internet e ainda tem o veículo verificado para rodar com tranquilidade? Mais de 20 milhões de motoristas simplificam no Super App. Quem tem um amigo tem tudo. Pronto porque via mesmo a qualquer segundo. Gringo, o melhor amigo do motorista. O sabonete GH Derma está de cara nova. A embalagem mudou, mas a fórmula continua a mesma. Com décadas de tradição e a confiança dos dermatologistas. Se você tem pele sensível ou sofre com dermatites, GH Derma é a escolha certa. Porque o cuidado com a pele começa no banho. GH Derma. Tradição e qualidade para a sua pele. 7h29, a partir de hoje, com o retorno das aulas em Minas Gerais, começa a valer a nova lei que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privadas. Mais de 3 milhões e 200 mil estudantes estão prestes a voltar às aulas em Minas Gerais. O retorno varia entre as escolas das redes municipal, estadual e privada de ensino. Além da retomada da rotina escolar, a novidade deste ano será a implementação da nova lei que proíbe o uso de celulares nas escolas. Para saber como as instituições estão se preparando, a Itatiaia entrevistou o governo de Minas, a Prefeitura de Belo Horizonte e o Sindicato das Escolas Particulares do Estado. Primeiro, a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica de Minas, Kellen Silva Senra, explica como será o início das aulas na rede estadual de ensino. O ano letivo, né, de 2025 vai iniciar agora no dia 10 de fevereiro, atendendo aí a aproximadamente 1,5 milhão de estudantes. Nesse momento, né, tecnicamente verificando a melhor forma de implementarmos essa lei, então nós vamos já encaminhar nos próximos dias uma orientação inicial sobre todo esse assunto para a nossa rede e também, né, aguardar as diretrizes que vão tratar sobre essa legislação. Agora, o secretário de Educação de Belo Horizonte, Bruno Barral, detalha quando será a volta às aulas na cidade. A gente volta às aulas no dia 5/2, próxima quarta-feira. Como que a Prefeitura e a Secretaria de Educação, especificamente, pensa em atuar mediante a lei que proíbe o uso de celular durante as aulas? O que nós vamos fazer nesse momento é uma live para preparação dos nossos diretores e vice-diretores, uma live com um especialista da UFMG em nomofobia, né, onde ele tem um estudo muito profundo sobre o tema, onde ele vai passar algumas orientações de como se ter as conversas e de como a gente deve mediar essa situação de novidade, porque agora é lei. Por fim, o superintendente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais, Paulo Leite, detalha como será o retorno às aulas nas instituições privadas de ensino do estado. A maior parte das escolas já retorna a partir do dia 3 de fevereiro. Uma outra instituição, de acordo com seu planejamento, uma vez que as instituições em geral têm autonomia, tem outras datas programadas. Em relação à questão sobre como as escolas devem atuar diante da lei que proíbe o uso dos aparelhos celular nas instituições de ensino, as escolas particulares nesse aspecto já possuíam essa cultura do monitoramento do uso do aparelho celular. Repórter Gustavo Cícero. 7h32 e termina hoje o prazo para os aprovados na chamada regular do SISU realizarem a matrícula. A convocação dos aprovados na lista de espera começa no dia 12 e vai até o dia 30 de setembro. Em São Paulo, estudantes criaram uma plataforma gratuita que ajuda candidatos a encontrarem as maiores chances de aprovação. Chamada de Meu SISU, a ferramenta simula as notas necessárias para a aprovação naquele curso específico daquela universidade tão sonhada pelo estudante. Quem explica é o aluno de Ciência da Computação na USP de São Carlos, interior de São Paulo, Jesus Sena Fernandes. O aluno, ao entrar no meusisu.com, ele insere suas notas do Enem e o sistema já vai calcular automaticamente a sua média ponderada em todos os cursos do Brasil. Os primeiros cursos que vão aparecer para ele são os cursos que ele tem mais chance de ingressar com base na nota de corte da edição passada. Ao ele entrar em um curso, ele vai entrar no detalhamento desse curso. Então ele vai ter acesso a duas abas, uma aba de detalhamento e uma aba de estatísticas. Dentro da aba de estatística, ele vai ter acesso graficamente a todos os dados daquele curso das edições passadas, para que ele consiga ter uma visualização com base em trend, para ver se a nota de corte, por exemplo, ela está seguindo algum padrão para as próximas edições. Voltando para a aba de detalhamento, ele vai ter acesso a uma listagem de todos os candidatos que prestaram esse curso em todas as edições passadas, com base no nome do candidato, se ele foi aprovado ou não, e na nota das áreas do conhecimento de cada candidato, para que ele consiga ter uma noção geral de como os concorrentes dele vão em cada área. A plataforma se chama Meu Sisu e está disponível de forma gratuita na internet. Repórter João Felipe Loli. 7h34. A seguir, empresas mineiras acumulam quase 13 bilhões de reais em dívidas em atraso. No futebol, Cruzeiro dispara no Campeonato Mineiro após bater o Uberlândia. Atlético retoma hoje as atividades para o jogo contra o Atlético. E debaixo de chuva, Flamengo conquista a Supercopa do Brasil pela terceira vez. O verão chegou no Martiminas. Quente é o preço baixo. Confira! Contra filé bovino porcionado resfriado, peça quilo, R$ 46,90. Picanha bovino Uruguai full congelada, peça quilo, R$ 76,90. Cupim bovino resfriado, peça quilo, R$ 29,90. Coxa sobrecoxa de frango real congelado, quilo, R$ 8,48. Ofertas válidas para a região metropolitana de Belo Horizonte, enquanto durarem os estoques. Vem pro Martiminas! Pense na sua conta de luz. Pensou? Poderia ser mais barata, né? Pois é, para usar com tranquilidade e ainda economizar, aqui vai a minha dica. Evolua Energia. Fazendo seu cadastro, você leva energia sustentável para sua casa, sem obras ou investimentos, e ainda ganha desconto na conta de luz. É vantagem para o seu bolso e para o planeta. Cadastre-se agora mesmo em evoluaenergia.com.br ou pelo WhatsApp 31 40 42 83 50 e garanta seu desconto. O processo é fácil e 100% online. Evolua, a geração de um novo tempo. E para completar a escalação desse timaço, ela, a Gerdau, que pelo quarto ano seguido é a patrocinadora oficial do Campeonato Mineiro de Futebol. Mineira de coração, a Gerdau torce junto com a paixão de mineiros e mineiras. Afinal, é isso que faz o nosso coração mineiro bater mais forte. Vamos juntos para mais um campeonataço. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Boas ações geram boas ações. Funciona assim. Cíntia parou o carro para Ricardo atravessar a rua. Ricardo deu lugar no ônibus para Dona Vera, que viu a carteira de Paulo cair e devolveu. Paulo deu uma carona para Carlinha em seu guarda-chuva. E a Carlinha? Carlinha doou o sangue e ajudou a salvar várias vidas. Pratique cidadania. Doe sangue. Agende sua doação em hemominas.mg.gov.br. Baixe o aplicativo MG App ou ligue 155 opção 8. Fundação Hemominas. Atenção, a Clínica Prazer de Ouvir tem um recadinho para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote aí, 3201-8115 e resgate o seu prazer de ouvir. Você, militar conveniado ao IPSM, tem desconto especial em nossos aparelhos auditivos. Ah, também fazemos manutenção em seu aparelho usado. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115, 3201-8115 e ouça a vida com prazer e clareza. 7:37. Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia Emib. Seu caminho importa. Ô, Frade, você segue de olho a 040, né? Pois é, e a manifestação tá quase próximo do fim. A gente tá observando agora com a ajuda do nosso repórter cinematográfico Geraldo Júnior, que monitora lá pra gente o drone também. A turma tá começando agora a limpar ali já o trecho onde estava tendo a queima do pneu. A gente observa, inclusive, que a faixa vai começando a ser limpa por ali, mas o fato é que a Polícia Rodoviária Federal está acompanhando o trecho. Deve demorar alguns minutos ainda para liberar completamente. Cerca de 15 moradores fazem um protesto nesta manhã. Eles, que são do conjunto Henrique Sapori, reclamam que está tudo sendo alagado por lá nos dias de chuva e pedem a construção de dutos. Neste momento, 4 quilômetros ainda de congestionamento com uma faixa apenas liberada. Ainda nas estradas, a BR-135 com movimentação na Serra de Bocaiúva Maior, mas a gente apura que não tem acidente. Mesmo acontece com o motorista que passa na BR-262, passagem de luz em direção a Belo Horizonte com movimentação maior, mas sem chuva no local. É com você, Aline Neves. Fabiano Frade, as informações do trânsito aqui no Jornal da Itatiaia, agora 7:38. Empresas mineiras acumulam quase 13 bilhões de reais em dívidas em atraso. Da redação do Diário do Comércio, a repórter Mara Bianchetti tem os detalhes. Oi, Mara, bom dia. Bom dia. Mais de um quarto das empresas localizadas em Minas Gerais possuem dívidas em atraso. O número está abaixo do registrado em anos anteriores, mas a dívida média por negócio atingiu o maior patamar, com o valor de R$ 20 mil. Ao todo, o estado encerrou 2024 com mais de 615 mil empresas inadimplentes, que juntas possuem débitos de quase R$ 13 bilhões. Os dados são da Serasa Experian e indicam que as empresas tinham, em média, 7 dívidas em atraso cada uma. Em todo o Sudeste, São Paulo foi o estado que registrou a maior proporção de empreendimentos no vermelho, somando 37%. Já o Espírito Santo encerrou o ano com o menor percentual, 25%. Ao todo, a região apresentou 3 milhões e 700 mil empresas inadimplentes, enquanto em nível nacional o saldo se aproximou de 7 milhões de negócios. Segundo a análise de especialistas, mesmo com a economia crescendo acima da média histórica e o mercado de trabalho estando aquecido, a alta na taxa básica de juros pode ter impactado as contas, especialmente para micro e pequenos empresários. A matéria completa está em diariodocomércio.com.br. Para Itatiaia, Mara Bianchetti. 7:40. Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte. Nath Fiuza tá chegando para contar o que aconteceu no fim de semana do esporte e a gente começa com a vitória do Cruzeiro. É isso, Nath, bom dia. É isso, Júnior. Bom dia, um abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. Ontem o Cruzeiro venceu o Uberlândia de virada por 3-1 no Mineirão, no encerramento da quinta rodada do Campeonato Mineiro. Vitória importante do Cruzeiro, a segunda consecutiva na competição, a segunda após a saída do técnico Fernando Diniz, ainda sob o comando do técnico interino Wesley Carvalho, que fez com que o Cruzeiro deslanchasse na liderança do Grupo C. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre a classificação, mas antes, aqui no Jornal da Itatiaia, o comentarista Edu Panzi, falando mais sobre o confronto de ontem à noite. Bom dia, Edu. Alô, Natália Fiuza, bom dia para você, para quem se liga no Jornal da Itatiaia. Deu Cruzeiro ontem, diante do Uberlândia no Mineirão, para mais de 24 mil pessoas. 3-1 e foi de virada. Uberlândia saiu na frente, gol do Jean Silva aos 12 minutos depois de falha do sistema defensivo do Cruzeiro. E olha que o Uberlândia teve chance de fazer até um 2-0, hein? Em outra falha do Kaique, mas o Alisson Mira desperdiçou. A virada do Cruzeiro veio ainda no primeiro tempo. 31 minutos depois de muita luta do Bolassi na área, sobrou a bola para o Matheus Henrique, que fez 1-1. E aos 41, Gabigol, sempre ele batendo pênalti, artilheiro do Campeonato Mineiro, 4 gols, fazendo o 2-1. Na segunda etapa, muitas alterações dos dois lados, o Uberlândia voltou melhor, Wesley Carvalho, técnico interino do Cruzeiro, percebeu, colocou Marquinhos, Dudu, Matheus Pereira, e numa jogada de Marquinhos pela direita, um cruzamento e cabeçada de Dudu, o Cruzeiro fez o 3-1 aos 34 minutos da segunda etapa, dando números finais à partida. Cruzeiro, líder do Grupo C, tem 2 clássicos pela frente nessa semana, América e Atlético. Natália Fiuza, bom dia. Bom dia, Edu. Obrigada pela sua análise aqui no Jornal da Itatiaia. Grupo C, portanto, que é liderado pelo Cruzeiro, tem 10 pontos, que abriu 4 de vantagem para o Aimorés, que é o segundo colocado, tem 6 pontos. O Pouso Alegre é o terceiro, tem 5. Vila Nova é o quarto, tem 3 pontos. Cruzeiro abrindo uma boa vantagem, como disse o Edu, numa semana importantíssima. Na quarta-feira tem o clássico contra o América e no domingo tem o clássico contra o Atlético. A segunda-feira também é importante para definição, quem sabe, do novo treinador da Raposa. Leonardo Jardim vai comandar o Al Ain hoje contra o Al Rayyan na Liga dos Campeões da Ásia. O jogo está marcado para as 11 horas da manhã no horário de Brasília. A expectativa é que após essa partida, quem sabe, Leonardo Jardim se despeça do Al Ain. Já existe um acordo entre ele e o Cruzeiro. Existe a expectativa de que saia, portanto, a rescisão dele com o clube árabe após essa partida. A gente, claro, vai acompanhando tudo. A rodada, essa quinta rodada do Campeonato Mineiro, foi muito boa também para o Atlético, que além de ter vencido o Vila Nova, contou com o tropeço do Betim, que é o líder do seu grupo, né? O Betim que perdeu pro América, contou também com o tropeço do Uberlândia para esse próprio Cruzeiro, que também integra o grupo do Galo, e o Galo agora chegou aos 7 pontos, está um pontinho do líder Betim. A rodada foi boa pro Galo e a semana será importantíssima pro time alvinegro, que já tem um confronto decisivo contra o Atlético na próxima terça-feira. Não é isso, Cláudio Rezende? É, a rodada do fim de semana foi perfeita e agora o Galo tem semana decisiva. O Atlético, amanhã, 9:30 da noite no Mineirão, vai enfrentar a equipe de melhor campanha até aqui no estadual e no domingo, clássico contra o Cruzeiro, que sempre tem um peso especial neste campeonato. E aí o técnico Cuca sabe, né, que o Atlético precisa das vitórias para assumir a ponta do grupo A e garantir classificação. A grande pergunta para o jogo de terça é se o treinador vai escalar o Lianco, que está pendurado com 2 cartões amarelos, correndo o risco dele ficar fora do clássico, se receber mais um amarelo. Se optar por preservar o Lianco, Bruno Fux é o favorito para ser o titular nesta terça. Obrigada, Cláudio Rezende. A semana também será importante para o Galo, porque nesta sexta-feira vamos conhecer o adversário do Atlético na primeira fase da Copa do Brasil. Sorteio acontecendo na CBF, não é isso, Wellington Campos? Natália Fiuza, o sorteio da Copa do Brasil, primeira fase, vai acontecer na próxima sexta-feira, às 15h, no Hotel Hilton, na Barra da Tijuca. Atlético e América estão no pote 1 do sorteio da competição, que acabou com a vantagem do empate na primeira fase para o time visitante. Agora, a necessidade de ter um vencedor, Natália Fiuza. Obrigada, Wellington Campos. Lembrando, né, o Atlético e o América vão enfrentar um adversário que vem do pote E, que pode ser Souza, Tocantinópolis, São Raimundo de Roraima, Maringá, Cascavel, Pouso Alegre, Asa de Arapiraca, União Rondonópolis, Porto Velho ou Águia de Marabá. Pra gente fechar, neste domingo no Mangueirão, em Belém do Pará, foi disputada a Supercopa Rei do Brasil, a Supercopa do Brasil. Entre o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo conquistou o tri da competição, venceu o Botafogo por 3-1. A partida ficou interrompida por cerca de 1h15 devido às fortes chuvas lá no Mangueirão, que causaram vários pontos de alagamento no gramado. A partida foi interrompida por cerca de ali 15 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo já venceu por 1-0, gol de pênalti do Bruno Henrique. Bruno Henrique, que foi inclusive o nome do jogo, marcou o segundo do Flamengo. O Flamengo venceu por 3-1, também com um gol de Luiz Araújo. O gol do Glorioso foi marcado por Patrick de Paula. O Flamengo que conquistou o terceiro título da competição e embolsou R$12 milhões. Esses foram os destaques do esporte nesta segunda-feira aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, Aline Neves. Natália Fiuza e as informações do esporte, agora 7:47. A gente volta a falar sobre os preparativos do velório do ex-governador de Minas Gerais, Nilton Cardoso, que morreu ontem aos 86 anos aqui em Belo Horizonte. Eustáquio Ramos, qual que é a situação agora aí de momento? Bem, Aline Neves, a Itatiaia acompanha o cortejo do corpo do ex-governador Nilton Cardoso, desde a funerária na Avenida do Contorno do bairro Santa Efigênia, até aqui já na chegada ao Palácio da Liberdade, subindo pela Avenida Brasil. O corpo de Nilton Cardoso, no caixão, está num caminhão do Corpo de Bombeiros, com batedores da Polícia Militar acompanhando, e haverá um procedimento solene na chegada ao Palácio da Liberdade, colocação do caixão no local destinado na antiga sede do governo de Minas, e de 8 da manhã às 10 da manhã o velório será restrito a familiares, de 10 da manhã às 4 da tarde aberto ao público. Já há confirmação de que às 10:30 o governador Romeu Zema vai comparecer ao velório, e há uma previsão também de agenda de que no final da manhã estejam presentes também no velório o presidente, o novo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o presidente nacional do MDB, partido de Tom Cardoso, Baleia Rossi, e também do ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho. Depois de 4 horas, o corpo será levado também, caminhão do Corpo de Bombeiros Combatedores, até o cemitério Parque Renascer, em Contagem, onde será cremado às 5:30, numa cerimônia restrita a familiares. Repórter Eustáquio Ramos. Agora 7:48, a seguir, após aprovação de tarifas, Donald Trump deve conversar hoje com os líderes do Canadá e do México. Já raiou o dia, tem café na mesa, com melhor açúcar, já vou trabalhar. Chega o almoço, é tanta qualidade, é delicioso o nosso jantar. Eu estou com toda a família, é muito amor e tradição. Vasconcelos, café, açúcar, arroz, feijão. Vasconcelos, na nossa casa não falta não. Medicina é na Uninassal. Curso com excelência na avaliação do MEC. Aqui, você tem mais inovação em laboratórios com práticas e simulações realísticas para treinamento de habilidades, além de contar com convênios com os principais hospitais e redes assistenciais da região. Não perca essa oportunidade e inscreva-se agora em vestibularmedicina.uninassal.edu.br. As vagas são limitadas. Uninassal, aprendizado que forma líderes. Já pensou em ter um sistema de segurança completo para o seu imóvel e poder descansar de verdade nestas férias? Só na Verisure você conta com equipamentos inteligentes, alarmes, sensores, análise de imagens e monitoramento 24 horas por dia, com aviso imediato à polícia em caso de invasão. Ligando agora mesmo para 0800-1010-360 ou acessando verisure.com.br, você agenda um estudo de segurança gratuito no mesmo dia. Verisure, protegemos o que realmente importa. E aí, como está o seu irmão? Ele foi na Alfamen? Foi sim, está fazendo o tratamento. Está dando resultado? Ele está super empolgado, já não parece mais ser um problemão. Não acredito, mas que ótimo, ainda bem que ele foi no lugar certo. Clínica Alfamen, médicos especializados em disfunção erétil e ejaculação precoce. Clínica Alfamen, sucesso na cama. 2526-7676. Responsável técnico Dr. Carlos Pacheco, CRMB 3914. Agora os destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que vai conversar com os líderes do Canadá e do México após aprovar tarifas alfandegárias punitivas de 25% para os países. Ele também diz que vai implementar tarifas sobre produtos da União Europeia muito em breve. As bolsas de valores operam em queda na Europa e nos mercados asiáticos depois de Trump avançar rumo a uma guerra comercial com os principais parceiros dos Estados Unidos. O governo do Canadá divulgou a lista de produtos americanos que vão ser submetidos a tarifas retaliatórias. As tarifas entram em vigor amanhã. Elcio Ramalho tem as informações. A primeira fase do pacote de retaliação canadense será de US$ 30 bilhões em tarifas e deve alcançar, no total, US$ 155 bilhões em importações dos Estados Unidos, segundo o Departamento de Finanças do Canadá. A taxação incide sobre 756 produtos e entre os primeiros itens da lista estão café, chá, especiarias, mel, ovos, produtos lácteos, além de equipamentos militares como bombas, granadas, torpedos e mísseis. A lista canadense inclui ainda videogames, cigarros, roupas, ferramentas, eletrodomésticos, bebidas alcoólicas, malas, sabonetes e diamantes. Trump justificou as tarifas de 10% sobre importações da China e 25% sobre as do México e Canadá, com uma taxa menor de 10% para energia canadense, alegando que a medida pressionaria os vizinhos a endurecer suas políticas contra a imigração ilegal e o tráfico de drogas, entre elas o fentanil. Com o aumento dos preços dos produtos importados, associações comerciais americanas já temem alta da inflação nos Estados Unidos e consequências nas cadeias de suprimentos industriais. Democratas do Congresso e senadores republicanos, como os da Carolina do Sul e do Kentucky, criticaram Trump pelas tarifas nocivas para todos os países envolvidos, incluindo os Estados Unidos. Agora 7:53 a seguir, moradores de Conceição do Pará que tiveram que sair de casa após deslizamento de rejeitos em mina vão se reunir com o Ministério Público. Quer o melhor para o futuro do seu filho? No Colégio Salesiano Belo Horizonte oferecemos educação católica de excelência com o melhor custo-benefício da região. Seu filho se prepara para escolas técnicas, aprende inglês, pratica esportes. Do ensino infantil ao nono ano. Últimas vagas para 2025. Agende sua visita. Acesse salesianos.br/salesianobh ou fale 31-3372-5888. Colégio Salesiano Belo Horizonte. O futuro que você sonha está aqui. Escutou a tempestade chegar? Fique atento. Raios podem acertar a rede elétrica e queimar aparelhos eletrônicos. Raios podem acertar árvores ou postes e eletrocutar quem está perto. Raios também podem acertar e partir fios energizados e colocar vidas em risco. Não seja um alvo. Quando uma tempestade começar, mire na prevenção. Em caso de acidentes, ligue 116. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. E para completar a escalação desse timaço, ela, a Gerdau, que pelo quarto ano seguido é a patrocinadora oficial do Campeonato Mineiro de Futebol. Mineira de coração, a Gerdau torce junto com a paixão de mineiros e mineiras. Afinal, é isso que faz o nosso coração mineiro bater mais forte. Vamos juntos para mais um campeonataço. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Irritação e desconforto provocado pela prisão de ventre e hemorroidas, combata tudo isso com pílulas Imescar. Você pode confiar. Para a prisão de ventre e hemorroidas, Imescar. Em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Tudo certo com os exames, vó? Ô Juninho, você sabia que o IPVA começa em fevereiro e é 100% digital? Agora é tudo rapidinho pelo MGAPP. Dá pra fazer até transferência do carro por lá. Vó, por que você tá me falando isso? Porque o IPVA em dia contribui para a melhoria de diversos serviços de saúde, inclusive desses exames aqui, ó. Nenenzinho da vovó. IPVA 2025. Baixe o MGAPP e saiba mais. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente. Segura, carnaval! Vem, vem, vem, vem! Carnaval da Itatiaia. Nosso bloco vai passar. Somos todos brasileiros. Somos todos BH. 7:56 Moradores de Conceição do Pará, que tiveram que sair de casa após deslizamentos de rejeitos, protestam contra a falta de respostas da empresa responsável pela mina Turmalina. Está marcada para amanhã, terça-feira, uma reunião do Ministério Público com moradores de Casquilho de Cima, distrito da cidade de Conceição do Pará, na região central do estado, para discutir a situação de cerca de 90 famílias que tiveram que sair das suas casas na comunidade depois do deslizamento de uma pilha de rejeitos da mina Turmalina, que aconteceu no começo de dezembro do ano passado. Desde então, as famílias perderam seus empregos e estão morando em casas alugadas pela empresa Jaguar Mining, responsável pela mina, em cidades do entorno, como Pitangui, sem saber quando e se vão poder voltar. Na manhã deste domingo, cerca de 50 pessoas se reuniram na porta da empresa para fazer uma manifestação. Um dos moradores afetados, Jerônimo Cristóvão Lemos, conta que eles não tiveram uma resposta da empresa. A empresa Jaguar, mais uma vez, não se prontificou em estar conversando com a gente, entendeu? Fizemos manifestação lá pacífica, caçando, buscando respostas, porém não tivemos resposta nenhuma. O prefeito de Conceição do Pará, Wesley Pitt, do Republicanos, esteve na manifestação ao lado de alguns vereadores e afirma que está apoiando os moradores no esforço de conseguir falar com a empresa. Estamos cobrando da empresa Jaguar Turmalina que nos dê um respaldo mais rápido à população sobre questões indenizatórias, medicamento, tratamento. Tem pessoas que estão muito abaladas e o município está dando total suporte para as pessoas, mas agora a população está precisando de algo a mais. Em nota enviada a Itatiaia, a Jaguar Mining afirma que mantém contato com as famílias realocadas e que o acesso à comunidade está bloqueado por tempo indeterminado, mas que as autoridades implementaram um acesso controlado dos moradores para a retirada de objetos pessoais. A empresa também reafirma o compromisso de minimizar os impactos do desastre. Repórter Felipe Quintela. 7:58. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. O agro de Minas passa por aqui. 7:58. Valdir Barbosa, a indústria alerta sobre o café fake que aparece no mercado, não é isso? Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, Aline Neves. Bom dia. Bastou o café disparar os preços no mercado mundial, alta nunca vista pelo consumidor brasileiro, para que os espertos abrissem o caminho para o café fake. O café falsificado, que já se apresenta em alguns pontos de vendas pelo Brasil fora. A ABIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, já alertou autoridades do governo e supermercadistas sobre a entrada no comércio de produtos com sabor artificial, processados no sentido de enganar o consumidor. São produtos que não têm nenhum grão de café e as embalagens são desenhadas para confundir o consumidor. Um pacote de folhas, galhos e casca de café moídos, sem nenhum grão de café misturado, mas com sabor artificial do café, já foram encontrados. Circula uma embalagem semelhante à dos verdadeiros cafés, na cor marrom, com desenho de uma xícara rodeada de grãos de café, na qual se lê com destaque: bebida sabor café. Esse produto vem sendo comercializado abaixo de R$15 o pacote de meio quilo de pó. Não possui nenhum selo de garantia. Está sendo fabricado em Bauru, interior de São Paulo, e já foi denunciado às autoridades. O consumidor deve ter todo cuidado na hora de comprar o seu café. Se pintar uma marca diferente, inclusive muito barata, observe bem antes de colocar no carrinho e passar pelo caixa. Outro produto agrícola que valorizou 11% em janeiro foi a soja. Seca da Argentina, Paraguai e Rio Grande do Sul, o que é uma ameaça na redução da oferta. O milho também indica ligeira alta no mercado futuro, mas a produção brasileira se mantém firme. Os preços do boi tiveram pequena queda em janeiro, porém mantendo preços superiores aos praticados em dezembro. O consumo doméstico caiu e os preços para o consumidor com pequenas quedas. Mercado sem indicativo para baixas significativas. Itatiaia Agro, Valdir Barbosa. Procure o Sindicato de Produtores Rurais mais próximo e tenha acesso a serviços que vão facilitar o seu dia a dia. Sistema Faeng Senar, a casa do produtor rural mineiro. Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar. O agro de Minas passa por aqui. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. A Rádio Vitoriosa apresenta Manhã Vitoriosa. Jornalismo atuante, informativo, opinativo. Aqui, o povo fala. Manhã Vitoriosa. A informação invadindo o seu rádio. Manhã Vitoriosa. Oferecimento Unitrânsito. Cursos online para motoristas que pretendem trabalhar com transporte de pessoas ou cargas. Chame no WhatsApp 3234-0104. Unitrânsito. GP, o colchão magnético mais completo do Brasil. Ligue 991-296748. E Projeto Reabilitar. Volte a sorrir agora mesmo. Ligue 998-026215. 105.5. Já comigo você está ouvindo a 105.5 FM, a rádio mais potente e poderosa do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, um canhão de audiência para o Brasilzão de abrangência aqui, a voz da comunidade, a rádio é sua, a mais linda do país. 105.5. Ora, olha a hora, meu parceiro e minha parceira. Opa, Operação Revoada acontece agora em Uberlândia. Mais de 20 mandatos e busca e apreensão sendo cumpridos. Cuidado, Roninho. 7, 8 e 3. Um abraço do tamanho dos seus sonhos. Brasil, Brasil, Zil, Zil, Zil, Zil. Deus, a segunda-feira chegou, Senhor. Mais uma semana se inicia e já sinto o teu cuidado em cada detalhe, Pai. Agradeço por este novo dia de vida e por cada oportunidade que o Senhor me concede para lutar pelos sonhos que plantaste em meu coração. Meu Pai, como é maravilhoso saber que cada amanhecer traz uma nova chance de evoluir, de me aproximar mais de Ti e do propósito que tens para a minha jornada. Que esta semana seja preenchida de paz e que cada passo que eu der seja guiado pela Tua bondade e amor. Que ela comece repleta de bênçãos e milagres. Capacita-me, Senhor, a dar o meu melhor em tudo que eu fizer. E quando o desânimo quiser me afastar do propósito, segura firme em minhas mãos e me fortalece. Confio plenamente em Ti, Pai. Sei que estás ao meu lado, me dando forças, me guiando e abrindo meus caminhos. Que hoje eu e minha família experimentemos prosperidade. Seja em saúde, em amor, em paz e em todas as coisas boas que vêm de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Esta vida vai passar rápido. Não brigue com as pessoas. Não critique tanto o seu corpo. Não reclame tanto. Não perca o sono pelas contas. Não deixe de beijar seus amores. Não se preocupe tanto em deixar a casa impecável. Bens e patrimônios devem ser conquistados por cada um. Mas não se dedique a acumular herança. Deixe os cachorros mais por perto. Não fique guardando as taças. Use os talheres novos. Não economize aquele seu perfume predileto. Use-o para passear com o seu mesmo. Gaste o seu tênis predileto. Repita aquelas suas roupas prediletas. E daí? Se não é errado, por que não ser agora? Por que não ligar agora? Por que não perdoar agora? Espera-se muito o Natal, a sexta-feira, o outro ano, quando tiver dinheiro, quando o amor chegar, quando tudo for perfeito. Não existe o tudo perfeito. O ser humano não consegue atingir isso porque simplesmente não foi feito para se completar aqui. Aqui é só uma oportunidade de aprendizado. Se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. E quando você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. E é mesmo. Esse programa que já foi bom hoje, ele é o pior da grade, viu? O filho do elefante sem rabo chega aqui todo dia, né? 8 e 7. Daqui a pouco nós vamos à Câmara Municipal com Severino Israel. Já tá pronto aí? Já tá pronto? É, me ligou hoje cedinho. Severino, acorda, filho. Não, mas vou entrar. Vou entrar. 8 e 7. Que isso, Daiane? Isso, rapaz. Hoje a Câmara Municipal volta com seus trabalhos normais, né? Que bom, né, gente? 8 e 7. E bem com a vida! Céu azul! Vocês notaram que é o carcaça de muriçoca que tá aqui hoje, né? O Divininho tá lá com a namorada dele, lá na Bahia de férias. E eu vi nós, né? De bem com a vida. 8 e 7. sintonizam a maior potência do rádio AM feito no FM. Só aqui na Vitoriosa que você consegue ouvir um som com a programação da AM no FM. Olha lá, ó, 105.5 FM Vitoriosa. A minha voz ganhou força e eu ganhei alegria. Ó, já tá tendo pesquisa eleitoral, olha lá, gente. Lula 30, Tarcísio 13, Gustavo Lima 12, Lorival Santos 23, ó que beleza. Pablo Lamassal 11. 8 e 8. Olha ele aí, ó. Agitando as suas manhãs, a maior audiência do rádio, com ele, Lourival Santos. Eu amo ele. Ô, homem do rádio, com razão. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Lourival Santos. Agitando. Acorda, negão. Aô, Lorivaldo. Bom dia, suplente. Bom dia, Lorival. Ele voltou. O involucro. Lorival Santos. Suplente. Eu voltei. Ainda mais irreverente. Bebedor de cachaça. Sem medo de falar a verdade. Doa quem doer. Eu sou verdadeiro. Metendo pau. Mete o pau, Lorival. Materialidade. Meu amigo, que todo esse seu bom humor, essa sua descontração, e eu sei que você não tem papas na língua, você fala o que o povo quer ouvir. Então agora, meus amigos do Triângulo Mineiro, fiquem com o nosso Lorival. Grande sucesso. Bom trabalho, Lorival. Lorival.